cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Dizem-me alguns que o mundo é grande. Dizem-me alguns que o mundo é curto. Troco os olhos de cansaço, cruzo os braços de embaraço, pinto os olhos de um palhaço e bebo um bagaço. Pois compreensão coisa de cabaço. Estudo o prazer da sensação. Aceito dizer da informação. Mas de que vale saber, Platão, que o Nero é rei do Lusanão, quando ao fim ao cabo é em vão. A paz não passa de um perdão. Pois compreensão é coisa de cabaço. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. Fomos sempre habituando, ao longo destes anos deste programa, e já estamos na cena dos 15, todas as semanas ter alguma coisa de novo para falar em termos de discos. E tentamos também sempre, algumas vezes até, fazê-lo em antecipação à sua saída. Mas a verdade é que, ultimamente, tem havido muitos e bons discos a sair, que queremos destacar, e que começamos a ter aqui algum delay no que diz respeito à sua divulgação. Mas aquilo que falamos hoje, enfim, já tem praticamente 2 meses já de saída, portanto está aí disponível para venda, mas tal coisa, queríamos de facto fazer este destaque, até porque é uma estreia connosco. Tiago Vilhena nunca esteve connosco, não que não tenha razões para isso, porque já anda na música há algum tempo e podemos conhecer o nome dele de outros projetos, mas em nome próprio, eis que o Tiago lança aqui este Nem Mais Nem Menos, Portugal 2018. Já vamos saber porquê. Pois, se estamos a falar de Tiago Vilhena, não poderia ser outro. De facto, ele está connosco, ainda que a distância isso obriga. Fomos para a capital, uma vez mais via telefone. Tiago, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, ainda que terá que confiar em mim quando lhe digo que a Serra está muito bonita no momento em que falamos. Eu acredito. Aliás, eu sou de Viseu e na casa onde morei quando era pequenito, da minha janela eu via a Serra da Estrela todos os dias. Portanto estamos a falar, já íamos falar sobre isto, estamos a falar com Beirão, ainda que hoje ligado para Lisboa, não é? É verdade. É a própria vida que assim proporciona acontecer. Mas e é em Lisboa que este nosso convidado hoje lançou e apresentou este disco, como disse, já saído, no entanto, no mês de outubro. E guardamos aqui perto de Natal, até porque, muito bem, é uma prenda de Natal para quem assim quiser fazer. E pode é um ser, disco claro. Que começamos até por aí, muito interessante do ponto de vista gráfico. Pelo menos será muito difícil alguém passar pelos escaparates e passar imune sem ir chegar mais perto e ver aquilo que está aqui invertido na capa. Ora, antes de mais, a quem se deve, de facto, este trabalho também? E que cuidado foi este, de criar aqui algo enigmático, um conjunto aqui de situações que obrigam as pessoas a olhar várias vezes até a intuir o que cá está. Uhum. Então, a capa foi feita por uma ilustradora amiga minha, que é a Carolina, E eu, quando falei com ela, disse-lhe que queria fazer uma capa em que introduzia vários elementos num espaço à escolha dela, que ela poderia criar, e esses elementos seriam um para cada música, já que as músicas, cada uma tem um conceito, tem um enredo, tem uma história, tem uma ideia. Achei que poderia ser interessante representar cada uma dessas músicas por um objeto. E pronto, foi isso que ela fez. Homem, para de brincar com tudo que aparece no teu mundo, pois nem tudo é para piada, apenas o que é para o ser, tens de aprender. Um milagre da oportunidade, mas só queres ferver. Está longe o dia em que eu vou suportar, lidar com todo charlatão e com o ladrão, com o parvalhão e com a ambição do mundo em meu redor que não tem coração. Nem mansidão. Mal que não sou só um pessimista, também acredito num futuro bom, mas é que hoje vi o telejornal e é tanto mal que é surreal. E quando este mundo juntar pobre com rico e muçulmano com cristão e russo com americano, não será em vão. Falou do conceito do próprio disco e daquilo. A inspiração vem de quê? Do dia a dia, vem daquilo que observa e é isso que lhe dá o mote para aquilo que quer depois cantar. Sim, é tudo no geral, na verdade. Eu acho que toda a gente, se ao longo da vida se for apontando todas as ideias que tem, acaba por desvendar temas que podem ser explorados, e é isso que acontece nas minhas músicas. Vou-me lembrando de situações e de ações e de ideias e vou representando-as nos meus poemas. Uhum. Pois bem, e porquê é que agora temos aqui este disco em nome de Tiago Guilherme e não mais Savana ou Jorge Marvinson? Então, não é Savana, porque Savana era uma banda e uhum. Essas músicas são só minhas. Uhum. Não é Jorge Marvinson, porque o Jorge Marvinson canta em inglês e na altura poderia ter usado o meu nome Tiago Vilhena, mas eu já tinha a alcunha de Jorge Marvinson do passado. Uhum. E achei piada criar um heterónimo. Agora, pronto, é uma fase diferente e decidi usar o meu nome também porque estou a cantar em português e acho que faz sentido. Vai-me desculpar a provocação e essa, entre aspas, esquizofrenia criativa é bem gerida. Na verdade, é o que me faz ser criativo, acho eu. É esta vontade de estar em constante mudança e de me fartar muito rapidamente de abordagens ou de formas de métodos de criação. Mais do que desejo de me tornar em bom. Faz, enfim, criar aqui algum enigma. Presumimos que se calhar a criação do disco começa a ser contemporânea em 2018, depois em 2019. Mas, exatamente. Então, porque o lançamento dos álbuns às vezes demora um bocadinho mais do que aquilo que nós queríamos, por causa de editoras e de burocracias. Então este disco de Fio a Pavio foi construído em 2018, foi gravação, todo, inclusive todo a gravação. Praticamente todo composto e arranjado e gravado em 2018. Daí que podemos dizer que o que era pôr uma data está, efetivamente, e perdoa aqui a redundância, está a datar o Tiago Vilhena 2018. Sim, e por acaso é engraçado estar a ter essa entrevista hoje, porque há uma razão para eu ter posto este nome no álbum. Para além de eu achar piada haver uma referência temporal e espacial, isto também foi uma homenagem a um artista que eu gosto muito, que é o Bonga, cujo primeiro álbum é chamado Angola 72. E por acaso é engraçado estamos a ter essa conversa hoje, porque ontem à noite eu fui ver um concerto do Bonga e ele tocou algumas músicas desse Angola 72 e foi muito interessante. Olha, então podemos acrescentar aqui mais uma dessas curiosidades da vida. Eu sou nascido em 72, portanto, afinal estava tudo. Tínhamos os astros alinhados para falar. Os astros alinharam, é verdade. Quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Tiago, nós gostamos de fazer passar por três desafios. Eu espero que o Tiago esteja disponível para eles. Estou sim. Muito bem, então já falámos de que é de Viseu. Eu até lhe pergunto, não sei se conhece aqui a cidade, do Nalibre Hospital, se já cá esteve alguma vez. Não sei se já estive alguma vez, na verdade. Portanto, temos 50 quilómetros, enfim, 50 maus quilómetros, enfim, porque a estrada não é tão boa quanto isso. Mas 50 quilómetros a separar-nos, temos muitos ouvintes em Viseu, portanto, a Rádio Boa Nova já criou uma fidelização nessa zona, e eis que vem fazer aqui um concerto ao Oliveira do Hospital. Vai confiar em mim quando lhe disser que temos aqui um bom parque, o Parque do Mandanelho, e que tem um bom palco, portanto, um anfiteatro natural. E que vem fazer concerto aqui ao Oliveira. E quanto Beirões, como também é, queremos ser simpáticos e dizemos-lhe: traga consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que hoje em dia o Tiago iria convidar? Ui, então, quem é que eu iria convidar para tocar comigo aí? Exatamente. Pá, tenho que falar de pessoas possíveis, porque se fosse pessoas impossíveis, mas vivas na mesma, sei lá, eu escolheria talvez o Fausto e o Sérgio Godinho. Muito bem, Fausto Bordal Dias e Sérgio Godinho. Exato, talvez fossem esses, mas como isso é, me parece que é uma coisa bastante impossível, eu vou descer um pouco a fasquia, mas não baixar na qualidade. Porque, muito bem, muito bem. Eu acho que era engraçado, eu toco com um guitarrista que é o António Agostinho, que tem uma banda que são os Melquiades, e acho que já que eu toco com ele, era engraçado levar a banda dele. Muito bem. Tais Melquiades. Melquiades. Outra banda. Era engraçado ser alguém que tivesse a ver com o género de música que eu reproduzi neste último álbum, se bem que eu não conheço muita gente que o faça. E eu no final vou-lhe dar uma sugestão, mas agora fico, já estou a aguardar que diga a sua. Ah, mas agora eu quero saber qual é a sugestão. Então, olha, imagino que, portanto, vem precisamente de Viseu, então faz ali vem pela IP3 para vir para Oliveira, faz um pequeno desvio, e vai a Tondela e apanha o Samuel Loria. Ah, por mim pode ser, eu gosto muito das músicas dele. Aí está, também vai ter um novo disco em breve, tem agora um novo tema, que está aqui também a passar na Boa Nova, portanto, julgo que seria algo de interessante, por isso é que eu... Eu acho que era interessante, e realmente ele tem algumas músicas que até consigo relacionar com as minhas, na verdade. Pronto, aí está, dá a ver com, uma vez mais, os astros alinhados. É verdade. Foi forjada, a mão humana tinha garra, e acerto que pegou destaca, fica quem já a bonança batuteira, e atrás da fronte baladeira, traz ventos para a sementeira, fica quem, como se não bastasse a graça, enferrujou-se o que é pertença. A traça como que te interessa. Fica quem? E o Patrício fez-se palha, tão descarada a mão na área, palmou fortunas, manchou glória. Fica quem? Teremos morte por salário, greve de zelo do operário, peca-se sempre com critério, vai-se além. Findou-se o tique involuntário, ninguém sorri no cemitério, versado no jogo do sério, fica quem? Arredondou-se o bico ao prego, o caridoso é aziago, eu te conjuro, eu te renego, fica quem? E a virtude é tão devassa, larga a coroa e ganha a taça, o inquisidor jovem promessa. Fica quem? Teremos morte por salário, breve de zelo do operário, peca-se sempre com critério, vai-se além. Findou-se o tique involuntário, ninguém sorri no cemitério, versado no jogo do sério. Venha o rodízio do veneno, antes que aqui nos caia o pano, e findo desde pequenino, vai-se além. Mandamos dentes ao terreno, é escrupuloso o nosso plano, o povo em bruto é tão sereno. Oh, É o segundo desafio. Imagino que vem uma banda de ser internacional, vem tocar a Portugal e diz que quando cá chega que não prescinde de ter no seu concerto a participação do Tiago Vilhena. Uhum. De onde é que gostaria que viesse um convite desse tipo? De que banda ou de que artista? Uhum. Internacional? Exatamente. Então, pensando bem... por acaso, não me queria repetir, mas eu acho que ser convidado pelo Bonga iria ser um espetacular. Mas pronto, ele é internacional, mas também é meio português, portanto uhum. penso que ele não funciona muito bem. Mas muito bem, mas Bonga será uma boa sugestão. Julgo que até será uma estreia alguém a referir aqui nesta fase dos desafios, mas sim, muito bem, está então, em mim. Então em acho que seria uma boa sugestão. Vamos ao terceiro desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem ao Tiago... Nacional. Nacional. Que pedem ao Tiago que faça uma versão de um tema... Morto ou vivo. Indiferente. Deixo completamente aberto. Uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Uhum. Infelizmente em Portugal os tributos normalmente vêm pós-mortem, mas... Enfim. Então, mas eu já tenho uma resposta, até então, porque faz todo sentido nesta altura... Porque parece que estou a adivinhar, o José Mário Branco, é isso que vai dizer. Exatamente, aliás, deixou há pouco tempo. Exatamente, em linha com o que... E faz todo sentido fazer-lhe uma homenagem, porque é das pessoas que mais merece ser homenageada em Portugal. Muito bem, e com que tema que o faria? Isso é difícil. Ele tem muitas músicas que eu adoro. E teria que ser, ele teria que ser uma música mesmo dele, porque ele gravou muitas músicas de outras pessoas, não Sim, é? Sim, claro. E fez músicas para outras pessoas também. Exatamente, incluindo para o Zeca Afonso, até acho eu. Mas talvez mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se José Mário Branco. Muito bem. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se a ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia uma criança. Vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto da mudança, troquemos das voltas que ainda ouvia uma criança. Verde manto, já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que ainda o dia. Mudar-se cada dia, outra mudança faz amor e espanto, que não se muda já como possuía, que não se muda já como possuía. Nasce todo mundo é composto da mudança. verdade. Mas é uma música que eu gosto muito. Eu, curiosamente, bem, gosto da obra dele, mas gosto muito e sempre achei da piada ao Charlatão. Ao Charlatão, sim. Sempre foi daqueles que mais é se sensibilizou. Exatamente. Olha, contaram-me há dias, e quem contou, de facto, sabe. Há um tema do último álbum da Cátia Guerreiro que foi escrito, no caso aqui, por Zé Rebola, do Zanaquim, portanto, de Coimbra. E há algures na letra, quando era pedido, portanto, na altura, que a Cátia Guerreiro iria gravar isso com, e como gravou, efetivamente, com o José Mário Branco. E à altura da letra, falava-se em virar à direita. E eis que o José Mário Branco, eu acho que o José Mário Branco não ia gostar muito. Exatamente, não gostou. E no meio da gravação foi telefonaram ao José Rebola a perguntar-lhe se não se importava de alterar. Portanto, então ficou nunca virar à direita. Portanto, aí está como as pessoas são enfim, horizontais, coerentes ao longo de toda a vida, né? Muito bem, e estamos a falar com uma piada de uma pessoa que infelizmente nos abandonou há pouco tempo atrás. Pois bem, falamos aqui do novo álbum do Portugal 2018 de Tiago Vilhena. E agora, gostamos de saber, que nós somos muito curiosos, este disco tem quanto de inspiração e de transpiração? É assim, de inspiração tem toda a que eu consegui, toda aquela que eu tive acesso. Uhum. De transpiração, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Tem a transpiração de tudo aquilo que eu consegui ingerir ao longo do ano de 2018. E depois, quando se está a fazer temas tão engraçados como esses, como alguns que estão, quando é que de repente acha que o José Penacho e a Bia podem dar aqui um apor nos seus temas? E estou a falar dos convidados que aqui tenho, o José Penacho, conhecido de Marvel Lima, né? E a Bia de Zapril Marbara. Portanto, quando é que de repente percebe que é estas pessoas que eu quero juntar aqui ao meu disco? Então, a decisão de juntar pessoas nesta música em específico, na Desta Vida, foi para esclarecer mais facilmente aquilo que eu queria transmitir com esta música, que são três abordagens de vida, das quais eu acabo os versos dessa referência a essa forma de viver com "e não vou dizer mal desta vida". Então, pronto, eu refiro três formas de olhar para a vida. E para ser mais fácil da pessoa que está a ouvir a música perceber que são três formas distintas, eu quis pôr três vozes diferentes a cantar cada abordagem de vida. Então a primeira é cantada por mim, a segunda pelo Zé e a terceira pela Bia. Porquê é que eu escolhi a eles? Primeiro, o Zé é um dos meus melhores amigos e eu gosto muito da voz dele, então foi super fácil escolher. A Bia não foi assim tão fácil, porque eu não conheço assim tantas mulheres vocalistas, então tive que investigar nas pessoas que eu não conhecia. E, por acaso, quando andava à procura de lá está, os astros estão-se sempre a alinhar quando uma pessoa procura. Quando eu andava à procura desta voz feminina, fui ver um concerto que não era o dela, mas que por acaso ela ia abrir, e eu nem sequer sabia, não conhecia a banda de abertura, que era aí para o Marmara, e vi o concerto, que era só ela sozinha, à guitarra e a cantar, gostei muito da voz dela, e quando ela acabou o concerto fui falar com ela, perguntei-lhe se ela queria, ela disse, ah sim, manda-me a música, eu logo vejo se quero, ela ouviu, gostou, e foi gravado, foi assim. Descalço numa venda, as garrafas de cerveja partem toda noite e dia. 4 horas passam a correr e eu, aos poucos, vejo o que acontece. Troca, beija, empurra, volta, bebe, senta e dança. Fala, olha, trinca, mija, sente o dia a vir. Tem calma, amigo, a vida longa, aproveita o vento. Acordo tarde e o dia avança, o sol não tarda a ir para o mar e quê? É mais um dia ao meu descanso. Um dia não são dias, usa o mal para bem, lança as ideias que partilham estes doidos criadores. É só mais esta vez, já és velho para as andanças. Passado não se esconde, gera vidas fascinantes. Thank you. perfeitos, tesos todo dia, nunca falta uma bebida e não vou dizer mal desta vida. Depois de horizontes algo diferentes, e para quem gosta, aprecio bastante, vem buscar, por exemplo, o Zeca Medeiros para. Não podia ser outro nome que não fosse o Mar. E chegar assim ao Zeca Medeiros, olha, eu gostaria de facto de o ter no meu disco, assim, bater à porta das pessoas. Hoje, enfim, os vozes da rádio diziam aqui na Boa Nova, com piada, que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. É de facto assim fácil chegar às pessoas e eu gostava de ter aqui. É fácil porque, na verdade, eu digo isto um pouco ironicamente, que foi ele que me veio bater à porta. Porquê? Porque eu estava no estúdio a gravar e eu, na altura já não sei quem, veio ter comigo e disse-me: olha, Tiago, já deste conta daquele senhor que está ali à porta a falar com o dono do estúdio? Aliás, até foi o meu irmão que me veio dizer: já deste conta de quem está ali no à porta a falar no estúdio? Pá, ele tem uma voz espetacular, ou vai lá falar com ele. Só por causa da voz, do fascínio pela voz dele. Sim, e fui falar com ele um pouco, e eu apresento: sou o Zeca Medeiros, como estás? Pronto, assim, com aquela voz super intensa e sapiente. E já que ele estava ali, eu estava a gravar a música O Mar, e perguntei-lhe: ah, por acaso não gostaria de fazer aqui umas vozes para uma música? Então, pode ser, posso primeiro ouvir a música para ver se me identifico? E ele: claro que sim. Ele ouviu a música e no final virou-se para mim e disse: sabes, Tiago, eu identifico muito com esta música, até porque tu notas que és uma pessoa como eu, um pacifista. E assim, pronto, eu disse-lhe para cantar a frase, para falar a frase, à deriva isolado, sou eu o enforcado. Vai o mar para cima do ventoso antepassado que não é lembrado. Passam vidas infinitas sem usar o conhecimento que é dado. Ai, vou parar de reclamar com o mar e de luta formar, pois tudo o que eu te amar a nada vai somar. Música. guerra, a guerra gera tanta infelicidade. Tudo é uma oportunidade para camuflar um gesto de maldade. Perde-se a vontade de participar, mostrar à humanidade um basta. Cria-se uma inércia doentia que não passa, mas castra. De facto, é Felizes Encontros, não é? E que dá aqui, de facto, um realce interessantíssimo aqui a este trabalho. Mas a verdade é que este disco foi-nos pré-anunciado ainda na altura com o Elixir do Bem-Estar. Que, ao que julgo saber, é a primeira vez que cantava em português, efetivamente. Surpreendeu o airplay que teve este tema e a recepção que houve de imediato? Talvez, não sei. Eu não sou uma pessoa muito emotiva assim à primeira. Eu demoro algum tempo a reagir emocionalmente a lançamentos. Então não sei muito bem. Fiquei feliz, claro, de ouvir a música nas rádios e de haver pessoas a ouvirem e a mandarem mensagens, a dizer gostaram, que não gostaram, que o que quer que fosse. E agora sinto-me muito feliz. Eu acho que foi uma música que rodou muito bem, na verdade. Quanto vale um pouco de elixir do bem-estar? Tudo o que eu tenho mais é o que eu dava em seu lugar. Mas não tenho onde o encontrar. Tanto tempo passa que o propósito é mudança. Mudança nunca está, não falta um porto de segurança. E não vou brincar ao só ouvir o som da tristeza que me suga a força, que me dá vontade de sobreviver e fazer do futuro um dom. Até à ponta dos cabelos, mas não vou deixar-me levar por um simples não meu. Tudo é brilhante visto do lado da luz, tudo é amargo visto do lado do fardo, e há que aprender a ser. E não tristeza que me suga a força, que me dá vontade de sobreviver e fazer do futuro um dom. Há aqui um aspecto mais mundano que acho que andamos aqui a escamotear a nossa conversa. Há aquelas coisas que é a necessidade daquilo com que se compram os melões, não é? E a verdade é que, no caso, o Tiago Vilhena Pronto, é engenheiro de profissão, não é? Uhum. Pronto, e às vezes... Aliás, estou no meu trabalho neste momento. Portanto, por aqui se percebe que às vezes até convites possam aparecer para apresentar a sua música lá fora, é preciso ponderar até que ponto é possível conseguir sair daquilo que é de facto o seu emprego, não é? Pois. Entre aspas, dito assim, parece que estou a tornar isto tudo muito pesado. Mas é uma realidade da qual não se pode fugir, a não ser que com outro se case rico ou se nasça rico, não é? Pois, eu gostaria muito de ter tido essa sorte, mas não tive, então tenho que ter aqui um ganha-pão. Daí que, como é que é este trade-off, né, entre o que se gosta muito de fazer e o que tem de fazer? E o que tem que se fazer? É igual a toda a gente, o que tem de ser e há que pôr pão na mesa e pagar contas, então não é tão simples quanto isso. E às vezes, porque acho que lá está em casa, pode ter a percepção que isto é só dar um pontapé numa pedra, como alguém dizia, e fazer uma música, né? E ter sorte. E as coisas não são bem assim, não é? Não são nada assim, até porque fazer um disco é um trabalho que demora muito e que implica muita dedicação e empenho e pesquisa e tudo. Então quando se junta os dois mundos da poesia e da canção, pronto, são dois mundos gigantes que necessitam ser muito trabalhados. E portanto, basicamente, quando eu compus este álbum, trabalhava, ia para casa ao fim de tarde e até me deitar estava a compor, ou a escrever letras, ou a criar uma harmonia, ou a tocar guitarra, ou a tocar piano, ou a tocar acordeão, ou o que quer que seja, que também é o que eu faço agora para compor álbuns futuros. E agora há uma componente de ir mostrar este disco ao vivo. Uhum. Exatamente, só que é pronto, aí também entra o trabalho a dificultar um bocado a vida. Portanto, não tenho tido muita oportunidade de ter ensaios, até porque eu sou uma pessoa que gosta tanto de compor, que acabo por pôr a minha composição de músicas futuras à frente dos ensaios de álbuns passados. E portanto, muitas vezes acabo por não marcar ensaios para me dedicar à composição de novas músicas, que é a minha grande paixão. Portanto, mas ando a preparar concertos, mas com calma. E este disco é para gente sentada ou para maiores auditórios? Acho que funciona, depende da forma como eu fizer os arranjos para transpor as músicas para ao vivo. Acho que dá para os dois mundos. E qual é o sítio que mais gosta? Pois, não sei, disseste há pouco que eu era um pouco esquizofrénico e na verdade não isso é verdade. Não. Então, o que eu acho que gosto dos dois depende da fase de vida em que eu estou. Não. Por causa dessa constante mutação, eu acho que não consigo dar uma resposta concreta de gosto mais deste ou daquele. Bem, para quem não esteja só ouvindo agora, não foi, a pergunta era como é que lida com essa, e depois isso, entre aspas, esquizofrenia. Portanto, não fiz aqui nenhum tratado sobre quanto à eventual doença. Eu percebi. Pois bem. Para conseguir voltar e não mudar, o braço a torcer é os músicos que acompanharam neste disco serão aqueles, efetivamente, que quer levar para a estrada, ou há planos B, porque muitas vezes eles são requisitados por outras pessoas e têm outro tipo de compromissos? É assim, o percussionista que gravou as percussões está a tocar comigo, que é o Yuri, que é um grande percussionista. Sim, exatamente. Mesmo grande, que até já tocou com a Madonna e tudo. Ele é um pois, por isso é que eu pergunto, são pessoas muito requisitadas, não é? Nem sempre. Sim, sim. Mas pá, eu por acaso tenho sorte com ele, porque eu acho que ele gosta das minhas músicas, então tem-me seguido. Depois, o António Agostinho, que está a tocar guitarra comigo, ele não tocou no álbum, mas na altura que eu andava a pensar juntar pessoas para ensaiar as músicas, apercebi-me que se calhar eu não fazia melhor em não tocar eu a guitarra e dar esse papel a outra pessoa. E o António Agostinho é talvez o melhor guitarrista que eu conheço pessoalmente. E então perguntei-lhe se ele queria e ele gostou das músicas e logo no primeiro ensaio tocou-as todas super facilmente. Então, pronto, foi fácil de escolher. Depois, para tocar teclados comigo, eu também andava a pensar, será que toco teclados, será que toco outra pessoa? Então, eu prefiro fazer o mínimo possível ao vivo. Então, também descartei-me desse peso. E convidei o Pedro Castilho, que era o teclista de Chavana e que sempre tocou comigo, então foi fácil de decidir que era ele que ia tocar. Andas à procura d'água, incentivado pela sede. Queres viver à beira do mar, incentivado pelo sonho. Solidão, não aceitas ser ultrapassado em vão. Não digas mais nada, és uma alma enganada que tiras da vida. Da vida nada. Falámos todos estes documentos, agora falamos aqui de uma, enfim, que é aquela questão que já aqui várias vezes aludi, que é a venda dos discos. Os discos hoje em dia não vendem, não é os seus, não vendem, pronto. Exato. Agora que há aqui um objeto físico, e tem a percepção também que às vezes as pessoas hoje em dia, se a música não for youtubada com uma cobertura de imagem, não chega às pessoas, não é? Ter aqui um disco que deu um conjunto de trabalhos, até para ter lá um conjunto de temas, não é? enquanto autor, depois não se sente defraudado quando as pessoas, quando muito, vão conhecer o Tiago Vilhena de um ou dois temas e não vão à procura do demais? Não, não, porque na verdade aceito o mundo como ele é e há coisas bem piores do que isso na forma como o mundo evolui. Uhum. E se o mundo está a evoluir dessa forma, penso que muitas vezes a forma natural das coisas evoluírem, nós muitas vezes temos aquela vontade de permanecer sempre da mesma forma e de nos transformarmos num velhos do Restelo que falamos só do passado. E antigamente é que era. Não, antigamente não era. Se naturalmente as coisas evoluem de uma forma, é porque muitas vezes essa é a forma de evoluir. É preciso aceitar e compreender o porquê. E acompanhar. Sim, e acompanhar, exatamente. Porque o cuidado que tem ali nos vídeos... Aceito este rumo da indústria musical. Não é, acompanhar, porque até o trabalho que tem aqui nos vídeos revela que também que se preocupa com o componente de imagem. Uhum. Sim, mas já me preocupei mais, na verdade. Decidi não ocupar tanto o meu tempo a pensar em transmitir, em transformar as ideias que eu musicais que eu tenho para a imagem e dedicar-me mais a compor novas músicas, que é realmente a minha grande paixão. Muito bem, Tiago, proporciona-nos uma conversa muito agradável. Desculpe ter interrompido no meio das suas engenharias para... Posso fazer isto todos os dias, se quiser. Muito bem. É muito bom fazer um intervalo. Ok, um abraço. Muito obrigado pelo tempo que teve aqui com a Boa Nova e seguramente a porta fica aberta e iremos ter a oportunidade também. Seguramente de falarmos mais vezes. Ok, muito obrigado.